Você vai bater aquela porta e vai sair. Seu coração vai achar que esqueceu de mim. Ah, vai demais. Vai parar em algum lugar, encher a cara. E vai gritar que vai beijar umas boqueiradas. Vai demais. Você vai conhecer pessoas. Mas na hora que você for se apresentar, sabe o que vai rolar. Alguém vai perguntar: ué, não era você que namorava com comigo? Sempre vão perguntar por que você não tá comigo. Deve ser ruim demais ficar solteira e não tá. Quando acha que me esqueceu, alguém vai te lembrar. E mesmo sem querer, você tá comigo. Sempre vão perguntar por que você não tá comigo. Deve ser ruim demais ficar solteira e não tá. Quando acha que me esqueceu, alguém vai te lembrar. E mesmo sem querer, você tá comigo. Vai conhecer pessoas, mas na hora que você for se apresentar, sabe que vai rolar. Alguém vai perguntar: ué, não era você que namorava com comigo? Sempre vão perguntar por que você não tá comigo. Deve ser ruim demais ficar solteira e não tá. Quando achar que me esqueceu, alguém vai te lembrar. E mesmo sem querer, você tá comigo. Sempre vão perguntar por que você não tá comigo. Deve ser ruim demais ficar solteira e não tá. Acha que me esqueceu, alguém vai te lembrar. E mesmo sem querer, cê tá comigo. Sempre vou perguntar por que você não tá comigo. Deve ser ruim demais ficar solteira e não tá. Quando acha que me esqueceu, alguém vai te lembrar. E mesmo sem querer, cê ainda tá comigo. Quando acha que me esqueceu, alguém vai te lembrar. E mesmo sem querer, você ainda tá comigo.